Então vou mandar assim, ó. Ela terminou comigo, falando que não ia encontrar ninguém melhor. Todo. Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só.